O podcast de hoje vai ser um podcast atípico, porque não vai ser um podcast com um tema, digamos, no sentido positivo da coisa, de eu tentando passar um conteúdo para vocês, mas sim, basicamente, quase que o contrário. Vai ser eu tentando convencer vocês a saírem da filosofia, a saírem dessa merda que se chama filosofia. Vai ser um podcast que eu vou xingar muita gente, que eu vou falar muito mal de muitas coisas que meus ouvintes aí escutam, então, sei lá. O próprio título do podcast já diz tudo. Infelizmente, filosofia é uma bosta. Se você é um entusiasta da filosofia, se você se considera filósofo, se você tá nesse meio de filosofia, ou a puta que pariu, qualquer coisa desse tipo, e é uma pessoa que se ofende com uma certa facilidade, eu aconselho você fortemente a você fechar esse vídeo agora mesmo, porque muito provavelmente você vai se sentir ofendido por esse vídeo, você vai, sei lá, também se sentir ofendido, foda-se, eu tô dando um aviso de qualquer forma, então tá aí, aviso dado. Eu vou dar uma cacetada aqui de motivo para defender a minha retórica de por que que a filosofia em século XXI é uma bosta. Apesar de que, como vocês que acompanham o meu canal, sei lá, acompanham minha vida pessoal de alguma forma fora do canal, seja no Facebook, Instagram, puta que pariu, vocês sabem que eu leio consideravelmente e que filosofia é basicamente a substância da minha vida, mas eu mesmo, cara, de anos para cá eu comecei a cada vez mais não levar a filosofia tão a sério e achar que filosofia é uma bosta. Por vários motivos que eu vou falar, alguns deles aqui, garanto para vocês que eu poderia dar ainda mais motivos, mas enfim, vou citar um por um os motivos de por que que filosofia é uma bosta, se vocês concordam ou não, o problema é de vocês. Primeiro motivo, fanbase merda. Cara, tá pra nascer fanbase mais merda do que fanbase de filosofia. A maioria dos caras que curte filosofia são uns puta cara chato do caralho, são uns puta cara pretencioso do caralho, são uns puta cara que, sei lá, leu três livros de filosofia e, ó, caralho, já acha que descobriu o universo, descobriu a fórmula do universo, saca? A fanbase de filosofia é igual a qualquer outra fanbase. O problema não é nem exatamente a fanbase de filosofia. Mas a fanbase de qualquer merda, a fanbase de Jesus Cristo é uma merda, a fanbase da direita é uma merda, a fanbase da esquerda é uma merda, a fanbase do feminismo é uma merda, a fanbase do MGTOW é uma merda, a fanbase de tudo é uma merda. E filosofia não é diferente, logo, primeiro motivo que filosofia é uma bosta, a fanbase é uma merda. Segundo motivo, que se relaciona intimamente com o primeiro motivo, mas é que é um motivo um pouquinho diferente. Público pretensioso. O que eu conheço por aí de candidato, eu mesmo já fui, mas o que eu conheço por aí de cara pretensioso, principalmente no campo da matemática, principalmente no campo analítico, principalmente o pessoal também da filosofia antiga, Grécia e, oh, Grécia, porque os gregos, os primeiros filósofos, o que eu conheço de nego nesse meio, que é uns puta nego pretensioso, sabe? Os cara que parece que quer reinventar a filosofia, sabe? Os caras descobriram Platão, Aristóteles ontem. E aí hoje os caras já querem reinventar a filosofia, os caras já querem escrever textão falando as impressões dele, os caras querem escrever livro, publicar PDF. Eu tô falando isso porque eu mesmo, até alguns anos atrás, eu era assim. O pessoal de filosofia é um pessoal muito pretensioso, é o pessoal que acha que porque leu alguns livros e entendeu alguns livros de filosofia, pronto, ele já tem magistrado, magistério, pós-doutorado em filosofia. E aí os caras já acham que porque eles têm algum conhecimento, pronto, já é o suficiente para eles escreverem livro, PDF, lançar a puta que pariu, sabe? Fazer podcast igual eu tô fazendo, porque os caras leu dois, três livros de filosofia. É o que eu tô falando, o cara começa a estudar filosofia ontem, pronto, hoje ele já acha que ele é um novo Isaac Newton, ele é um novo Kant, ele é um novo qualquer merda. Dá pra nascer qualquer um público mais pretensioso, isso você vê claramente nos grupos de filosofia. Aliás, terceiro grupo pela qual filosofia é uma bosta. Grupos de filosofia são uma bosta. Eu acho que eu não preciso nem justificar esse meu motivo aqui. Qualquer um que tá me ouvindo aqui, até aqui, até esse momento, já entrou no grupo de filosofia, seja em Facebook, seja em WhatsApp, seja em, não sei, cara, na puta que pariu. Qualquer um que já entrou em grupo de filosofia sabe, grupo de filosofia é uma bosta. O grande problema é que o grupo de filosofia é uma bosta não somente quando o grupo é online, quanto também quando o grupo é pessoalmente, sabe? Porque quando o grupo de filosofia acontece enquanto pessoal, cara, é uma puta enrolação do caralho. Todo mundo fica discutindo, sabe? Começa um tema, daí daqui a pouco um fala uma coisa, daí outro fala outra coisa, daí outro fala outra coisa querendo refutar os dois, daí vem outro querendo refutar o que refutou, daí vem outro, e não, sabe? E todo mundo dá a sua opinião, seu ponto de vista, e no fim das contas não sai do ponto zero, sabe? A discussão pessoal de filosofia também é um saco, porque, tipo, nunca sai do zero, fica todo mundo um querendo refutar o outro. Isso acontece não somente em discussão pessoal, especialmente na internet você vê isso. Você faz qualquer tópico, você entra em qualquer tópico de filosofia, em grupo de filosofia, post de filosofia, a merda que for. Cara, os caras estão muito mais interessados em um refutar o outro, supostamente, né? Refutar o outro, em apontar os erros do outro. Os caras estão muito mais interessados em ficar apontando, um apontando o erro do outro, do que em construir algum sistema próprio, algum sistema dialético, alguma retórica própria. Os caras estão muito mais interessados em apontar o erro dos outros do que construir algo próprio, sabe? Isso também é uma merda. Você entra em um grupo de filosofia, cara, dá uma depressão, dá uma tristeza. É uns caras querendo forçar que sabe, ou os caras querendo forçar, por exemplo, você entra num grupo dos contra-acadêmicos. Os caras querendo forçar todo mundo, querendo forçar que eu sou humilde. Não, porque eu sou humilde. Não, porque nunca que eu vou contra Santo Agostinho. Santo Agostinho, porque... Não, Santo Agostinho, meu Deus. Nossa, Suma Teológica de Tomás de Aquino. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Refutou tudo, Suma Teológica de Tomás de Aquino. Meu Deus, amo. Eu que não tô falando mal de Santo Agostinho. Eu mesmo gosto pra caralho de Santo Agostinho. Eu mesmo também gosto de Tomás de Aquino. Mas assim, os caras são uns baba-ovo também do caralho em certos grupos. Os caras, tipo, endeusa certos filósofos, endeusa certos pensadores, ou a puta que pariu, acerta a gente de pensamento. Enfim, grupo também de filosofia é um saco, é uma bosta. Todo mundo que tá em grupo de filosofia é um saco. Quarto motivo pelo qual filosofia é uma bosta: não dá dinheiro. Filosofia não dá dinheiro. Eu acho que nesse ponto eu nem preciso argumentar, eu nem preciso, porque é óbvio, filosofia não dá dinheiro. Se você tiver 18 anos, tá na época aí de vestibular, falar pra tua mãe, pros teus pais, ó, eu quero fazer vestibular, quero prestar filosofia, todo mundo já sabe qual vai ser a reação dos pais. Os pais vão falar, não, pelo amor de Deus, você tem que fazer algo que vai te dar dinheiro, você não pode passar fome, você vai fazer um curso que tá morto, um curso que... Você vai trabalhar no quê? A única profissão mais clara para quem faz o curso de filosofia é ser professor de filosofia. E obviamente, se professor de filosofia é uma bosta, não ganha porra nenhuma, enfim, filosofia não dá dinheiro. E antes que alguém argumente, ah, mas você pode ser professor de faculdade ganha relativamente bem. Pode, mas para isso você vai precisar pelo menos ter 10 anos de estudo. Você vai ter que fazer o curso integral de filosofia, e licenciatura ainda por cima, que é uma bosta, porque tem um monte de matéria de pedagogia. Pedagogia é um lixo, é uma merda. Você vai ter que fazer um monte de matéria, anos aí de graduação. Depois você vai ter que fazer mais uns 1 ou 2 anos de mestrado. Depois você ainda vai ter que fazer doutorado, porque tem faculdade que nem aceita professor com mestrado, tem que ter doutorado. E quiçá você vai ter que fazer ainda um pós-doutorado. Resumo da ópera, nessa brincadeira, você vai perder no mínimo 6 a 7 anos da tua vida até começar a ganhar relativamente bem. Isso se você tiver sorte de conseguir entrar numa faculdade que pague mais ou menos bem para um curso de filosofia que quase não tem aluno. Resumo da ópera. Filosofia não dá dinheiro, filosofia também é uma merda. Eu acho que eu nem precisava argumentar por isso que eu argumentei, mas enfim. Quinto motivo do qual filosofia é uma bosta: filosofia não te faz comer ninguém. Isso eu falo por mim mesmo e por todo mundo que eu conheço, mais ou menos, que curte filosofia. Eu nunca vi ninguém comer ninguém por conta de filosofia. Eu nunca vi uma mulher que... Cara, eu já comi um número ainda considerável de mulheres. E pelos mais diversos motivos possíveis. Mas filosofia nunca foi um desses. Eu nunca cheguei numa mina, falei alguma coisa de filosofia. Filosofia de fato, eu tô falando de filosofia. Não tô falando aqui de Kafka, não tô falando aqui de Dostoiévski. Nada contra Kafka e Dostoiévski, eu mesmo gosto pra caralho. Mas isso não é filosofia. Tô falando de filosofia real. Tô falando de Spinoza, tô falando de Hegel, tô falando de Kant, tô falando de Platão. Primeiro que eu nunca tive esse tipo de papo com mina nenhuma que eu queria fazer alguma coisa, em primeiro lugar. Segundo lugar, que eu tenho certeza que nenhuma mina entenderia porra nenhuma desse tipo de coisa. Nenhuma mina tem real interesse nesse tipo de merda. Se você começar a falar de Platão pra mina no encontro, com 90 e alguma coisa por cento de chance, esse vai ser teu primeiro e último encontro com a mina, sabe? Filosofia não te faz comer ninguém, por isso também é uma merda. Exceto aquelas minas pedantes pra caralho, aquelas minas que tira foto no Facebook e posta lendo livro, sabe? Com a porra do livro na frente, tipo, olha, eu leio o livro como eu sou inteligente. Tirando essas minas aí, que não vão entender merda, você pode ter certeza, não vão entender merda nenhuma do que você leu. Essas minas aí que acham que são filósofas, que acham que gostam de filosofia porque leu 2 livrinhos do Sartre, Eu tô falando, vai ter muita gente que vai se ofender com essa merda. Mas enfim, essas minas aí que, tipo, lê livrinho dos Sartre, acho que isso é filosofia, e aí encontra um cara aleatório, o cara aleatório diz que leu, não sei, leu Kierkegaard, ou leu... Você leu a puta que pariu, leu o próprio Sartre, leu o Albert Camus, e aí também, que ó, que eu particularmente acho bem filosofia merda pra pessoas merda, nada contra o Camus, mas infelizmente Camus virou filósofo de gente merda. Enfim, cara, essas minas aí pedantes, essas minas aí pseudo, que pseudo gosta de pensar, pseudo inteligente, pseudo filósofo, tirando essas minas aí, que tipo, não vou entender porra nenhuma do que você falar, mas... tem que manter uma imagem de que é inteligente, manter uma imagem de que é alguma coisa além de um depósito de esperma. Tirando essas minas aí, nenhuma mina, isso falando de pseudofilosofia. Se você for falar de filosofia de fato, de epistemologia de fato, de metafísica de fato, aí sim que você não come ninguém. Ninguém. Porque nenhuma mulher, quer dizer, não é que nenhuma mulher, mas a maioria das mulheres não tem interesse nisso. Você já ouviu falar de alguma mulher que você chegou nela, algum caso de um cara que chegou na mulher, o cara falar pra mulher, nossa, eu apreendi o conceito de coisa em si kantiano, e agora eu sei que tanto racionalismo quanto o empirismo tem os seus limites. E aí o cara fala isso e a mina automaticamente molhou e falou, vem pra minha casa, eu vou chupar seu pinto agora. Você já ouviu falar de algum caso, de algum caso que isso aconteceu? Não, eu também não, ninguém, nenhum amigo meu, nunca aconteceu isso. Enfim, resumo da ópera, filosofia não te faz comer ninguém, por isso também filosofia é uma merda. Sexto motivo de por que filosofia é uma bosta. Pensar é uma bosta. Simples assim, pensar é uma bosta. Pensar te dá crise existencial, pensar te dá, começa a te dar dúvida de quem você é você mesmo, de onde que você veio, pra onde que você vai, se Deus existe ou não, o que existe depois da morte... Pensar é uma bosta, sabe? Entre um norme que tem zero pensamento, zero crise existencial, assiste filme do Netflix, é feliz comendo McDonald's, comendo mina aleatória, etc. E um filosofinho aí, de pseudo-filosofinho aí, que toda semana tem crise existencial e lê livro não entende porra nenhuma, mas mesmo assim tem crise existencial e não consegue fazer nada da vida porque tudo é um absurdo e tudo é horrível e nunca chega a lugar nenhum e pensa pra caralho, pensa tanto que não consegue fazer nada da vida dele. O que, que você acha que é melhor ser o norme ou o cara que tem crise existencial toda semana? Pensar é uma bosta. Sabe por que, que os animais são felizes? Ou pelo menos são bem menos tristes do que o ser humano? Porque eles não pensam. Por que, que o cachorro é feliz? Porque ele não pensa. Por que, que o macaco é feliz? Porque ele não pensa. Por que, que o pássaro é feliz? Porque ele não pensa. Porque, cara, pensar foi o grande começo da desgraça foi o pensamento. Pensar é uma bosta, por isso que também filosofia é uma bosta. Pensar te faz infeliz, pensar te faz pensar sobre questões da vida que não tem resposta, pensar te faz ficar ansioso, XYZ, não te faz como ninguém, enfim. E aí que tá a coisa que eu falei de não chegou a conclusão alguma, aí que tá sétimo ponto de por que filosofia é uma bosta. Ninguém nunca chegou a conclusão alguma. A grande maioria, tudo bem, tem alguns filósofos aí que apresentam um sistema conciso e apresentam uma resposta do porquê que a gente está aqui, porque as coisas são assim, porque o ser humano é assim, porque se existe Deus ou não, enfim, existem alguns filósofos aí que deram alguma conclusão, que deixaram algum sistema bem conciso, existe. Mas mesmo esses filósofos, não dá pra afirmar com certeza quem que tá certo. Porque, por exemplo, aí que tá um grande problema da filosofia. Se você ler, por exemplo, a obra, todas as obras do Spinoza, você vai falar, caralho, puta que pariu, é isso, sabe? Spinoza explicou tudo, explicou toda a existência, explicou o universo, explicou tudo. Pô, pronto, Spinoza, a substância de Spinoza é tudo. Tudo. Eu sou a substância, você é a substância, tudo é substância, nós somos infinitos atributos de Deus, que loucura, certo? Aí daqui a pouco passa, sei lá, um mês o cara lê a obra inteira de Kant. Aí o cara fala, não, mas peraí, Kant também, meu Deus, Kant explicou tudo, porque nesses 500 livros aqui de Kant, Kant explicou tudo e é isso, é Kant. Aí passa, sei lá, mais um mês o cara leu Hegel, leu a obra inteira de Hegel. Ele fala, não, porque o sujeito é definido pela sociedade, a gente sabe que a gente existe pelo exterior, isso faz completo sentido. Não, Hegel. Hegel é quem explicou tudo, eu sou hegeliano, agora eu sou hegeliano, sei lá, de esquerda ou de direita, como faz. Enfim, cara. Enfim, o grande problema é que existem tantos sistemas na filosofia existem tantas perguntas, tantas respostas e tantos livros abordando as mesmas questões que não dá para saber qual tá certo. Então, resumo da ópera, nunca ninguém chegou a conclusão alguma. Isso é verdade, principalmente no sistema germânico, no sistema, na filosofia idealista germânica. Até hoje ninguém completou aquela bosta, até hoje ninguém sabe como que termina o sistema kantiano, até hoje ninguém deu... Talvez tenham dado continuidade ao que Kant fez, mas até todo mundo sabe que não vai chegar a uma resposta conclusiva, sabe? Enfim, nunca ninguém sabe de porra nenhuma, porque tem tantas perguntas e tantas respostas que não dá pra ter conclusão nenhuma. É o que eu falei, você lê um, você acha que um tá certo, você lê outro, você acha que o outro tá certo. Você lê o outro, você fala que o outro tá certo. Enfim, cara, nunca ninguém chegou a conclusão alguma, fica um monte de perguntas sem resposta alguma, isso também é uma merda, filosofia é uma merda. Enfim, oitavo motivo, sim, reparem que eu estou citando motivo pra caralho de por que isso daqui é uma bosta. Oitavo motivo, tudo já foi dito ou já foi pensado. Não existe nada, absolutamente nada que seja... Opa, caralho, parou de gravar aqui do nada porque eu bati aqui a mão no... Enfim, cara, como eu tava falando, continuando, tudo já foi dito ou pensado. No campo da filosofia... Tudo, por mais que você ache que você encontrou uma resposta, por mais que você seja o que eu falei, aquele jovem pretensioso que começou a pensar ontem e hoje já acha que criou um sistema e que vai publicar um livro gigante falando sobre o teu sistema, cara, eu te garanto, alguém antes de você já deu a mesma resposta que você. Tudo já foi dito, tudo já foi pensado, não há nada de novo sob o sol, como já diz a própria Bíblia. Cara, eu mesmo, até, sei lá, algum tempo atrás, quando eu pensava que eu tinha alguma teoria aí única para explicar as coisas, isso até, sei lá, um ano atrás que eu comecei a desenvolver uma ideia que vai dar ideia pro PDF, que eu pretendo escrever logo mais, mas enfim... Eu achei que era um negócio único, achei que era um negócio que tipo, caralho, porra, isso daqui é algo revolucionário, isso daqui é algo que eu nunca vi ninguém falar. Aí passou literalmente, eu juro pra vocês, passou tipo um mês, eu li, sei lá, 3 livros do Spinoza, aí eu cheguei no final do Ética e falei, cara, o Spinoza tá falando aqui quase praticamente do que eu quero falar no meu livro. Tipo, tudo que eu queria falar, não tudo, mas assim, a ideia geral do que eu queria falar no meu escrito, que eu achei que era único, que eu achei que nunca ninguém tinha pensado, tá aqui, Spinoza falou. Pô, Spinoza há 500 anos atrás, 600, sei lá quantos anos atrás já falou. E eu te garanto, cara, todo tipo de pensamento, seja no campo linguístico, seja no campo matemática da filosofia analítica, seja no campo da continental, seja no campo da metafísica, seja no campo da epistemologia, seja no campo da puta que pariu. Todo mundo já elaborou uma resposta para essa mesma pergunta, para esse mesmo sistema. Todo mundo já falou, resumindo, todo mundo já falou aquilo que você quer falar, aquilo que você acha que é novo. Não existe nada de novo no campo da filosofia. Por exemplo... Metafísica. Tu achas o quê? Que alguém inventou algo de novo na metafísica nos últimos, sei lá quantos anos? No máximo chegou o Wittgenstein e falou que a metafísica é uma espécie de erro da linguagem. No máximo isso. Mas os próprios filósofos anteriores ao Wittgenstein já apontavam alguns defeitos da linguagem no que tange à metafísica, a como falar, tratar da metafísica. O Tao, por exemplo, o Lao Tse, quando fala do Tao Te Ching, ele fala lá que quando você se... Tudo bem que não é nesse mesmo sentido do Wittgenstein, mas o Lao Tse no Tao Te Ching fala que quando a gente fala sobre o tal, a gente não está mais falando sobre o tal. Ou seja, isso já pressupõe, já isso há 3 anos atrás, já pressuponha um defeito na nossa capacidade de linguagem. Santo Agostinho também falou que existe um defeito na linguagem, que ela não nos leva ao conhecimento de Deus, mas que sim, ele defende uma forma de rememoração. O próprio Tomás de Aquino, imagino que também falou um pouco da questão linguística. Enfim, até os filósofos mais contemporâneos, o Wittgenstein, falam de coisas que caras há 50 mil anos atrás já falaram, talvez numa outra linguagem, talvez utilizando outros termos, mas falaram exatamente ou quase exatamente a mesma bosta. Se você ler qualquer... Cara, tu acha... É o que eu já falei aqui, é o que eu já li em algum lugar, que alguém comentou que desde Aristóteles e Platão, nada de novo foi criado. No máximo, houve alguns pequenos incrementos aqui e acolá, alguns incrementos, sei lá, por parte do Kant, Spinoza, por parte do Hegel, por parte aí de grandes filósofos. Mas, assim, o grosso da filosofia se resume a Platão e Aristóteles. Desde eles dois, ninguém falou mais nada de novo, ninguém criou mais nada de novo. Por quê? Porque as questões da vida humana são as mesmas para todo mundo. São vida, morte, Deus, como estar nesse mundo, como viver nesse mundo, qual que é o propósito da vida. Enfim, todo mundo tem as mesmas questões, logo as mesmas respostas, logo nada de novo é criado. Então, por isso também filosofia é uma bosta, não tem como criar nada de novo nessa merda. Enfim, Nono motivo. Quem liga para filosofia de fato? Quem liga? Cara, quem liga? Estamos aqui no século XXI, estamos no ano de 2020. Quem ainda liga para filosofia de fato? No máximo, nego pedante, nego que quer pagar de filósofo, quer pagar de inteligente na internet. No máximo, nego paneleiro. No máximo, assim, nego que está mais interessado em refutar os outros, refutar, bem entre aspas, do que criar um sistema próprio. Porque a grande maioria das pessoas não liga para filosofia de fato, não liga. Eles querem o quê? Eles querem se utilizar da filosofia, porque já que filosofia é algo que tem, é algo de gente inteligente, gente intelectual e os caralho, as pessoas se utilizam do nome da filosofia pra ficar parecendo intelectual, pra ficar parecendo inteligente, pra ficar parecendo que tem QI 5000. Quem se importa com filosofia de fato? Quem se importa com metafísica de fato? Quem se importa com epistemologia de fato? Quem se importa com o conhecimento de fato? Pouquíssimas pessoas. É o que eu falei, cara, filosofia não vai te fazer comer ninguém, filosofia não vai te dar dinheiro, não vai ter ninguém que vai te dar dinheiro pra você passar conteúdo de filosofia, não vai ter ninguém que vai te dar buceta, não vai ter ninguém que vai virar teu amigo, tua amante ou sei lá o quê por causa de filosofia. Cara, pouquíssimas pessoas ligam pra filosofia no século XXI, pouquíssimas pessoas ligam pra filosofia de fato, nua, pura e crua. Sem essas regalias de querer parecer inteligente, querer parecer intelectual. Quem liga pra filosofia em século XXI? Ninguém, quase ninguém. Então por isso também filosofia é uma merda. Desse motivo, por que filosofia é uma merda? Arrogância, se achar superior. Isso é algo que eu falo por mim mesmo. Até alguns anos atrás, eu realmente achava, e isso eu acredito que a maioria das pessoas, que principalmente o pessoal mais jovem, que aí tá seguindo o rumo da filosofia, os caras têm um certo senso de arrogância, sabe? De tipo, porque eu leio filosofia porque eu penso, supostamente, né? Porque você não pensa. Quem pensa é o filósofo que fez o tal sistema. Você não tá pensando. Você tá só lendo, assimilando a ideia e pegando a ideia para si, mas você não pensa. Você não. Quem pensa é quem cria sistema. Quem cria sistema, quem cria método, quem cria uma resposta lógica para algum questionamento lógico. Esse indivíduo pensa. Você que só lê filosofia, só assimila filosofia e não cria nada, você não pensa. Tá? E mesmo assim o sujeito se acha superior, o sujeito fala, não, porque eu leio livro de filosofia, não, porque eu leio Dostoiévski, porque eu leio XYZ, ele não fala isso conscientemente, ele não fala isso da boca pra fora, ele não fala isso para as outras pessoas ouvirem, mas inconscientemente ele tem sim, a maioria das pessoas que leem filosofia, que são da filosofia, elas têm sim inconscientemente esse conceito de que só porque eles leem a puta que pariu, eles são superiores à população em geral. Porque, eu leio. Não, mas porque pelo menos eu leio, pelo menos eu tenho algum conhecimento, pelo menos eu sei de alguma coisa. Cara, tu não sabe de nada, eu não sei de nada, ninguém sabe de nada, todo mundo é burro. Essa é a grande realidade, todo mundo é burro. E quando você entra muito nesse lance de filosofia, principalmente quando você é jovem, você começa a inconscientemente ficar meio arrogante, se achar superior, porque obviamente a população geral não lê. A população geral não se preocupa com filosofia, não se preocupa com questões mais profundas da existência humana. E aí, porque você se preocupa, nossa, você é o novo Nikola Tesla, o novo Isaac Newton, o novo Kant, o novo Platão da humanidade, sabe? Porque você lê livros de filosofia. Enfim. Livro de filosofia frequentemente faz os indivíduos ficarem arrogantes, por isso também filosofia é uma merda. 11º motivo do porquê que filosofia é uma merda. Cisão entre filosofia analítica e continental. Cara, isso daí é algo mais específico do pessoal que gosta mesmo de filosofia de fato. O pessoal que não é tão poser, mas que gosta mesmo de filosofia de fato. Essa cisão do pessoal da analítica chamar continental de merda e o continental chamar a analítica de merda também é uma merda, sabe? Por mais que eu considere as duas uma merda, mas um ficar chamando o outro de merda e achar que só a sua, só o seu território tá certo, é a mesma coisa que tretinha de direita e esquerda, sabe? Que são dois sistemas completamente ultrapassados e mesmo assim fica um xingando o outro, um achando que o sistema é superior ao outro, sabe? Uma merda também esse sistema, essas bosta aí, essas tretinhas aí dos caras aí que defende relativismo e luta, entre aspas, luta contra os objetivistas e os objetivistas que lutam contra os relativistas, ou seja, os analíticos contra os continentais. Enfim, é uma merda também isso daí. Porque eu acho que, simplesmente, eu acho que eu sou a favor de cada um ficar no teu canto, sabe? Se você é do campo analítico, faz aí tua filosofia analítica, faz teu PDF aí de analítico, lê a puta que pariu a analítica e ponto, acabou. Não precisa ficar, sabe, mandando mensagem no Facebook pra quem é da analítica e falando que você não é filósofo, enchendo o saco, entrando em grupos de Facebook e, sabe, dando haha na publicação de todo mundo que você acha que tá errado, porque todo mundo ali... Que todo mundo que se acha continental, aí vem o continental e começa a chamar o analítico de racista, fascista, taxista, merda que for. Enfim, cara, essa cisão também que existe entre filosofia analítica e filosofia continental também é uma merda. Também é... E eu não tô do lado de ninguém, não tô nem do lado analítica e nem do lado continental. É uma merda. 12º motivo, que é relacionado com essa cisão. As duas filosofias separadas, tanto a analítica quanto a continental, são uma bosta. O pessoal da analítica é chato pra caralho, porque o pessoal da filosofia analítica acha que tudo se resume a matemática, que matemática pode explicar tudo, que você agir racionalmente e empiricamente, seguindo a lógica fria e calculista, que isso explica tudo. Então o pessoal da analítica é basicamente 100% computador, 0% humano. Eles são 100% objetivistas, 0% subjetivistas. Ele acha que o subjetivismo é um defeito, é um erro, é um nada. Então, por isso também a filosofia analítica é uma merda. E a filosofia continental é uma merda também, porque ela vai pro outro oposto, ela vai pro outro extremo. Enquanto que a analítica vai pro extremo de achar que tudo se resume à matemática, que não existe fator humano e que subjetivismo é uma merda, a analítica vai pro outro lado, que é de achar que tudo é relativo, que o ser humano, a subjetividade é quem determina tudo, que não existem fatos objetivos, que existencialismo é uma forma de filosofia. Enfim, cara, enfim, as duas filosofias, quando elas estão isoladas, são uma merda. Um é uma merda, porque ela coloca tudo na matemática e acha que a matemática isso explica tudo até pra vida humana. Cara, tu vai agir com matemática... Quando tu tá conversando com a tua mãe, tu vai conversar com a tua mãe sobre matemática? Tu vai, tipo, lidar com a tua mãe como se tua mãe fosse um robô? Tu vai lidar com a tua mulher como se tua mulher fosse um robô? Tu não vai falar sobre coisas banais e coisas que não podem ser comprovadas matematicamente, empiricamente, porque isso não é analítico? Porque isso não é lógico, racional, dedutivo? Cara, vai pra puta que pariu. E o pessoal vai continuar totalmente chato pra caralho, porque é o pessoal que dá o cu, fuma maconha e acha que essas porra aí de Sartre, existencialismo, esses caralhos são a mais alta forma de filosofia e tudo é relativo, é ateísmo e os caralho. E, ai, sabe, também continental é chato pra caralho, porque também acho que tudo é subjetivo e tudo se calca no relativismo. Enfim, essas duas formas de filosofia, um porque tá muito na matemática e outro porque tá muito no subjetivismo, quando elas estão isoladas são uma merda. Eu sou a favor de você estudar os dois, ler os dois, e sabe, foda-se, sabe, ver o que faz mais sentido pra você e adotar um dos dois ou não adotar nenhum dos dois, ou então até adotar os dois, achar que a matemática tem importância, mas que sem o indivíduo a matemática não tem sentido. Ou não, vai falar que Deus, porque foda-se, Deus instituiu toda essa merda e tanto faz o que eu acho. Enfim, as duas filosofias, os dois ramos da filosofia separados também são uma bosta, e o pessoal também que fica nessa tretinha é uma bosta. E continua nessa merda. 13º motivo do porquê que filosofia é uma merda. Não serve pra fazer amigos, pelo contrário. Assim como filosofia não serve pra comer ninguém, nunca nenhuma mulher ficou molhada pra mim ou pra qualquer pessoa, porque, ai, nossa, você entendeu Hegel, você me explicou Hegel, nossa, meu Deus. Assim como não serve pra comer buceta, também não serve pra fazer amigo. Cara, Eu tenho no máximo, assim, alguns web amigos, web conhecidos, que assim, eu converso medianamente, bem medianamente, porque não é filosofia, eu não considero aquilo como filosofia de fato, mas enfim. Eu tenho no máximo alguns web amigos, web conhecidos, que eu converso medianamente sobre filosofia. Mas assim, amigos pessoais, amigos que tipo, eu conheço, que moram na minha cidade, que eu já vi pessoalmente, que eu já troquei ideia e tal, nunca que eu, ou quase nunca que eu conversei com eles sobre filosofia de fato, sobre filosofia assim a fundo, sobre uma Spinoza da vida, sobre um Kant, um Kierkegaard, um Wittgenstein, a puta que pariu. Nunca, ou quase nunca que eu conversei com eles sobre isso de fato. E aí que tá, quando você começa a ler muito esse tipo de gente, de filósofos aí em geral, filósofos mais objetivistas, vamos colocar assim, cara, você, e aí que tá também, e aí entra, aí vão fazer uma cisão entre o 13º motivo, que é não serve pra fazer amigos, pelo contrário, porque ninguém conversa sobre filosofia, ninguém tá realmente interessado em filosofia. E aí entra também, juntando o 13º com o 14º, você se torna uma pessoa extremamente crítica. Quando você lê uma caralhada de livro de filosofia, principalmente livros mais de lógica, mais da filosofia analítica, é meio que natural que você se torne uma pessoa muito crítica, muito analítica, muito desse tipo que eu falei, que tipo, pra ele tudo é matemática, tudo tem que se explicar racionalmente e empiricamente. E cara, e aí você se torna naturalmente um ser humano muito crítico, muito que analisa muitas pessoas. Eu mesmo acabei me tornando assim de uma certa forma. E eu percebi isso, eu percebi que, cara, eu tô sendo muito crítico com as pessoas. Eu tô utilizando regras morais absolutas, eu estou utilizando uma espécie de imperativo categórico para medir as ações dos meus amigos. E quem não segue essas ações, quem não tá nesse imperativo categórico, eu tô meio que me afastando. Eu mesmo percebi isso. Então, cara, você consumir esse tipo de material, esse tipo de conteúdo, te torna uma pessoa muito analítica. Então, não somente filosofia não te faz fazer amigos, porque geralmente você vai querer trocar ideia com teu amigo sobre qualquer merda, mulher, vida, emprego, dificuldade aí que tá passando, projeto de negócio que quer abrir, jogo pra jogar junto, enfim, você conversa sobre qualquer merda com teu amigo, menos sobre filosofia. E não somente você não conversa sobre filosofia, como filosofia também te torna mais crítico, mais analista, mais sabe, não é didático a palavra, mas enfim, te torna mais crítico no aspecto geral, mais analítico, mais questionador, mais... Enfim, e aí te atrapalha também. Te atrapalha não somente fazer amigos, mas também a manter os amigos, porque você fica muito crítico, e aí se você vê que teu amigo fazendo qualquer merda, você já quer cortar a amizade, porque essa amizade aí não faz bom pro teu conceito de moral, pro teu conceito de virtude, e às vezes nem é uma grande coisa, mas é só um errinho que teu amigo cometeu, ou uma coisinha que teu amigo faz de errado, você já coloca ele, tipo, no, nossa, traiu o imperativo categórico, traiu a razão, traiu o racional, porque o racional é meu Deus e meus amigos não podem trazer, não podem trair o racional, logo esse cara não serve pra ser meu amigo. Enfim, cara, enfim, filosofia não serve pra fazer amigos e filosofia te atrapalha a fazer e manter amigos porque ele te torna uma pessoa muito crítica. 15º motivo, por que filosofia é uma merda que tá explicitamente relacionado ao sétimo motivo, que é ninguém chegou à conclusão alguma. O 15º motivo é, não há como se chegar a conclusão alguma individualmente. Nunca ninguém chegou à conclusão alguma, por quê? Porque não há como se chegar à conclusão alguma, simples assim, individualmente falando, não há como se chegar à conclusão alguma. Por quê? Porque o indivíduo, ele é limitado, o indivíduo tem impressões, tem uma capacidade de QI limitada, ele tem tudo no indivíduo é limitado, tudo em mim é limitado, tudo em você que tá ouvindo é limitado, tudo na tua mãe é limitado, tudo na tua mulher é limitado, tudo na tua namorada, no teu amigo, tudo em todo mundo é limitado. As nossas impressões sensíveis são limitadas, a nossa capacidade de intelecto é limitada, a nossa capacidade de espaço ocupado e de informações obtidas e reservadas no nosso HD, que é o nosso cérebro, é limitado. O nosso tempo de vida aqui é limitada, a nossa capacidade de digerir alimentos e de conseguir ter um bom funcionamento do corpo, que esses alimentos, X, Y, Z alimentos, também é limitado. Enfim, todos nós somos uma caralhada de limitações. Visto isso, ninguém pode criar um sistema que seja inteiramente completo. Ninguém chegou à conclusão alguma, porque não tem como chegar à conclusão alguma, porque todo mundo é limitado. A única forma de talvez chegar a alguma conclusão em termos de filosofia, seja ela analítica ou seja ela continental ou a puta que pariu, é no máximo você pegar todos os computadores mais fodidos já criados pelo ser humano. Pega todos. Os computadores aí da NASA, computador do centro de matemática da puta que pariu, do centro de estudo da puta que pariu, junta todos. Junta 500 dos computadores mais fodidos, que todo computador ali tem no mínimo 10 vezes mais capacidade de intelecto do que o ser humano, porque a máquina já superou o ser humano. Enfim, pega aí 500 máquinas dessa. Faz elas trabalhar juntos numa forma de... E aí junta com isso uma espécie de acelerador de partículas, ou simplesmente joga ali todo o conhecimento que o ser humano já obteve, e aí constrói um algoritmo para esse computador, para os 500 computadores juntos chegarem à melhor resposta X baseada no parâmetro Y para a questão, que a humanidade tem desde o seu começo. Aí, se fizer isso, quem sabe a gente vai finalmente conseguir chegar a alguma conclusão sobre algum assunto da filosofia, seja ela epistemológica, metafísica, estética ou a puta que pariu. Tirando isso, não tem como se chegar a conclusão alguma individualmente. Ninguém chegou a conclusão alguma, porque não tem como se chegar a conclusão alguma. Logo, se você ficar na filosofia achando que você vai encontrar uma resposta para alguma coisa, uma resposta definitiva, tá fudido. Não existe um argumento definitivo, existe o argumento subjetivo para provar a existência de Deus. Argumentos que servem para mim, ou para Ana, ou para o João, ou para puta que pariu, que provam que Deus existe. Mas em absoluto não existe nenhum argumento que Deus existe. E Deus também não é uma coisa cognoscível. Você pode até durante um momento ter uma epifania e através da lógica perceber que faz muito sentido Deus existir. Mas passados, sei lá, 5 anos aí que você, depois da epifania, você nunca mais teve nada relativo a Deus, Deus não se fez presente, Deus não passou a ser percebido, você acha que você vai conseguir manter essa tua crença? Você não vai começar a questionar essa tua crença na tua limitação? Repetindo, todos nós somos limitados. Em capacidade de intelecto, de paciência, de tudo. Todos nós somos limitados. Então, automaticamente, a gente sempre coloca as nossas crenças em xeque. A gente sempre está perguntando sobre as nossas crenças. Nunca tem como chegar a conclusão alguma. Enfim, por isso também que filosofia é uma merda. E 16º motivo do porquê que filosofia é uma bosta. Nem faculdade de filosofia, nem faculdade, curso mesmo de filosofia, curso superior de filosofia leva a filosofia a sério. Nem os cursos de filosofia não levam a sério. Por que que eu tô falando isso? Porque, cara, eu tô no meu curso, eu tô agora no segundo semestre de filosofia, eu não vou falar aqui em qual faculdade, não quero que vá algum pau no cu lá na pesquisar, enfim. Mas eu tô fazendo um curso de filosofia, graduação de filosofia, e, cara, eu tô no segundo semestre. Eu juro pra vocês, eu não tô mentindo, eu juro aqui pra vocês, tô falando de coração. Eu tenho 6 matérias nesse semestre. Dessas 6 matérias, sabe quantas são de filosofia de fato? Dessas 6 matérias, sabe quantas são de filosofia? Uma. Uma. Eu tenho 6 matérias, tô tendo 6 matérias nesse semestre. Uma dessas matérias, somente uma, é de filosofia. As outras 5 são tudo de pedagogia. Ou seja, cara, nem em faculdade de filosofia não passa conteúdo de filosofia pro aluno. A faculdade de filosofia trata a filosofia como se, tipo, como se o primeiro curso você tá fazendo uma faculdade de filosofia. Só que a gente vai te tacar um monte de matéria de pedagogia e o teu curso vai ser tipo 60% pedagogia e 40% filosofia. É mais ou menos essa. Mais ou menos essa divisão, é mais ou menos essa a razão da coisa, sabe? Resumo da ópera, ninguém leva, nem a faculdade de filosofia não leva o negócio a sério. Esse semestre agora da faculdade, a única matéria que eu tô tendo de filosofia é filosofia da Idade Medieval. A filosofia na era medieval, na Idade das Trevas, sei lá, como vocês quiserem chamar, na era medieval, não gosto desse. O pessoal também não gosta da filosofia da era medieval, não gosto desse termo, Idade das Trevas. Mas enfim, é a única matéria que eu tô tendo de filosofia nesse semestre na faculdade, filosofia na era medieval. Todas as outras, matéria de pedagogia, matéria do tipo didática, matéria do tipo políticas públicas da educação, cidadania e não sei o quê, a prática da docência na puta na contemporaneidade. Enfim, é umas matérias tipo isso, sabe? Resumo da ópera, tipo, eu tô tendo mais... Tudo bem, no semestre passado eu até que tinha mais balanceado. No semestre passado foi, tipo, umas... quatro matérias de filosofia, não, três matérias de filosofia e três de pedagogia. Tudo bem, semestre passado foi balanceado. Mas assim, mesmo semestre passado já tinha, tipo, uma boa divisão entre filosofia e pedagogia, pedagogia tendo, tipo, um espaço quase tão grande quanto filosofia. E nesse semestre agora, tipo, eu literalmente uma matéria de filosofia e cinco matérias de pedagogia. Resumo da ópera, nem as faculdades de filosofia querem passar conteúdo de filosofia, nem elas estão preocupadas em passar conteúdo de filosofia, elas estão mais preocupadas em te tornar professor do que te tornar alguém que conhece filosofia de fato, sabe? Tudo bem que, ah, mas isso é porque tu tá fazendo licenciatura, bacharelado pode ser diferente, sim, pode ser diferente, mas o que que uma pessoa que faz bacharelado em filosofia vai trabalhar? No que ela vai trabalhar? Ele vai ser filósofo? Ele vai ganhar dinheiro pra ser filósofo? Cara, a única coisa que eu consigo imaginar pra alguém de profissão, pra alguém que faz bacharelado em filosofia, a única profissão que eu consigo imaginar é trabalhar em ONG. Trabalhar em ONG ou projeto social, Senai, Senac, sei lá, qualquer merda desse tipo, sabe? Alguma ONG, alguma coisa assim, meio que pro Zé Povão, sabe? É a única coisa que eu consigo imaginar que um bacharel em filosofia faz. Porque não vejo que... Não vejo, sabe? Licenciatura acaba sendo, tendo mais opções do que fazer na área de filosofia, só que em compensação não leva a sério a própria filosofia. Mete mais matéria de pedagogia no curso do que de filosofia, propriamente dito, saca? Enfim, 16º motivo e último motivo, nem faculdade de filosofia leva filosofia a sério. Isso é uma bosta, por esses motivos, e não, acreditem em mim, eu poderia citar ainda mais motivos do que eu citei aqui. Poderia citar ainda mais. Mas por esses motivos aí que eu citei, já deu motivo pra caralho, acho que já deu pra convencer aí. E se não tiver convencido, se quiser falar que eu sou um bosta, que eu sou um poser, que eu sou um merda, que eu não sei porra nenhuma, fala, não tô nem aí. Mas por esses motivos e mais muitos outros motivos que filosofia é uma bosta, infelizmente filosofia é uma bosta, e a única coisa que é mais bosta do que filosofia é esse calor do caralho que tá fazendo e a fanbase de filosofia. Resumo da ópera, mais uma vez, só leva filosofia a sério em século XXI, gente merda. Só leva filosofia a sério de sério, entre aspas, de fato, ou gente pedante, ou gente que quer, sabe, parecer inteligente, parecer intelectual, parecer OK 50 mil, ou gente que quer utilizar isso de alguma forma para ter algum prestígio social, ou gente que quer ganhar alguma coisa com isso, quer criar uma plataforma de filosofia no Brasil que vai revolucionar a filosofia. Enfim, só gente com mau caráter. De resto, todo mundo que já tem alguma idade e que já leu bastante conteúdo de filosofia e já tá nessa faz um tempo, percebe que filosofia é uma merda. Então por isso não pode ser levado a sério. Resumo da ópera, filosofia é uma merda e só gente merda que leva essa merda a sério. Enfim, é isso, e pau no cu de vocês e pau no meu cu também, foda-se. Ah, e já esqueceram, 10º e sei lá o que, 17º motivo de filosofia é só uma merda. Ler livro de filosofia também é chato pra caralho. Puta que pariu, já experimenta ler um Kant da vida aí que, pra tu ver se tu consegue ler Kant em paz, sabe? É uma merda. Enquanto você consegue ler qualquer livrinho, vamos supor aqui um livro aqui do Harry Potter. Sei lá, em meia hora, se tu lesse tipo 30 páginas do livrinho do Harry Potter, um livro do Kant, em meia hora, se você quiser realmente aprender, e às vezes nem isso você vai conseguir, se você quiser realmente aprender alguma coisa e aprender alguma coisa, entender alguma merda, enfim, em meia hora você consegue ler 30 páginas do livrinho do Harry Potter e em meia hora você lê, tipo, no máximo umas 10 páginas do Kant, 10, 15 no máximo, se você for uma pessoa muito rápida. Pois, sabe, cara, ler filosofia é chato, ler filosofia requer atenção, requer foco, requer que você, sabe, que você tenha uma mínima capacidade de interação, que você junte os pontos, que você tem o cérebro. Enfim, cara, tu lê qualquer livro, tu lê livro de, sei lá, do Kafka, do Dostoiévski, do, sei lá, do Gogol, da puta que pariu, de qualquer escritor, o Tolstói, sei lá o quê, tu consegue ler uma beleza, tu lê pra caralho, lê umas 50 páginas em uma hora, lê um livro inteiro em um dia. sabe? Agora filosofia não, aí tu vai ler Kant, tu vai ler Hegel, tu lê, sei lá, meia hora, uma hora, chega lá no final da leitura e fala, que porra é essa? Não entendi porra nenhuma, aí você vai tentar prestar atenção pra ver se entende, aí você lê, vê que não entendeu, você volta e lê de novo, não entendeu de novo, aí você fala, ah, tá bom, vai, foda-se, aí você lê mais coisa, vê que não entendeu porra nenhuma e volta tudo de novo, e aí enfim, cara, é uma encheção de saco também do caralho, ler filosofia também é chato pra caralho, ler Kant é, meu Deus, é um inferno, embora eu goste pra caralho do Kant, e eu tô lendo Kant nesse exato momento, mas enfim, é muito mais fácil você ler qualquer livro do que livro de filosofia, é um saco, é uma merda. E por isso também filosofia é uma bosta.